πείτε μας. Λίβησε την πίσω, εντρεγάτη. Αφιζέτη με αφέ 2-0, δέστε inicialmente para 3-10, αλτίμετρο 0-1-4. Τράφεγο 11 horas, a 3 milhas, mantendo 2-10, Charlie 172. 3-10, sim, já fecha o lugar. Roteiro, podia coordenar para o 2231, direto Zambi ou Barreiras? Aguarde. Salva Gol 1925, está pronto para o táxi. Tem 143 a bordo, são 3 horas e 52, alterna com fins. Gol 1925, táxi VN de Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 118, decimal meia, dúzia. O ajuste no 014, um bom voo. Sim, de 1014, Índia Alfa, ponto de espera da 10186, obrigado, boa noite. Rebeca Saranento, tá 3145 no 041. Então 3145, coordenando com a equipe de solo após o Boeing da Gol liberar o setor, autorizado, reporta táxi. Após o Gol, autorizado, chamar a táxi, 3145. VM. Para, passando 3VM. Passarei 2231, autorizado da presença direto Barreiras. Confirmo, senhor, desculpa, autorizado direto Barreiras, após o 31? Afirmo. Obrigado, senhor. Controle Salvador, boa noite, é o Trip 5488, centro de informação, Vitor, no ponto de autodescida. Trip 5488, assina identificação, desce para o nível 070 na chegada MAN, altímetro no 014. 070 na chegada MAN, altímetro no 014, acionou identificação, 5488. Salvador, Trip 5216, passando 1800 pés. Confirme, estou recebendo 35219. Desculpa, 5219. 5219, contato radar na decolagem, estou para nível 200 na saída Arbó. 200 na saída Arbó, 35219. Controle Salvador, o General Weber Alfa, uma provisória, através de Paris. Reporta visual com a pista no 7. Aguardará visual com a pista no 7, General Weber Alfa. Centro, mantendo separação visual com o tráfego do Índio 90 Alfa, reporta visual com a pista no 7. Portugal 022, stand 1-1, request push and stop. Please start up and push, report ready for taxi, Portugal 022. We for push and start, go right for taxi, Portugal 022. Correu, Michael. 2-3, vamos chamar agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, obrigado, boa, bom domingo aí. Obrigado. 120 graus, 8 nós. Ai, que graça, ó. Avisou, afinal, vai só pra lá, 267 já. Torre, 118, decimal 612. Obrigado. 6720, tá a aproximação final, vai só pra lá. Web continua aproximação, vento de 120 com 612. O helicóptero vai aproximar pra cabeceira 17 e após o pouso vai fazer táxi pela pista a baixa altura, ok? 7760, aguardando a autorização de pouso. Tem livre pouso, 120612, Web 6720. Livre pouso, 6720. Controle, Romero Lima, pode dar descida, representa o Corrida para o Paris. Autorizado direto para IP, separa no 1500 pés, altímetro 1014. 14, 1500 pés para IP, ó. Livro, Mike Kufmat. Ah, é que graça. Nível controle, 9925. Pulo 208 ao 08, bom, bom. Obrigado, bom serviço, tchau. Ah, meia dúzia. Tô indo 1118 com a meia dúzia, número 1. Controle de Salvador, gol 1925, boa noite. Vai com a direita na Arbor. Gol 1925, contato radar na decolagem, sub para o nível 360 na saída Arbor. 360 na Arbor, gol 1925. Gol 1395, autorizado a final do procedimento ILSX Way, desça para 2 pés, altímetro 1014, reporte estabilizado. 2.1094, reportará estabilizado na 395 da Gol. Salvador, boa noite. Visão 90, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 080 na chegada MAR. Altímetro 1014. Descendo para 80. Passando Bravo, Kilo Whisky, que agora a torre 118, decimal meia dúzia. Passou 5, está com 139 a bordo, 3,50, está alternando com fins. Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 13325, chamando 1251, muito obrigado, gol 1755. De nada. Mantém a separação, reporta na final, é o número 2 do Bravo Kilo Whisky. Obrigado. Salve Salvador, boa tarde, 7620, livrou para o táxi. Objeto 6720, boa tarde, táxi TV Alfa, e reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Alfa, sou Juliette. Passará para ingresso. Gol 1925, alteração para evitar tráfego, curva direita, proa 295. O limite será voar nessa proa por 20 milhas. Pode falhar as comunicações, voa direto, eletro. Gente, proa direita, 295, confirma por quanto tempo? Limite voar nessa proa por 25 milhas. Falhar as comunicações, após 25 milhas, voa direto, eletro. Ok, 295, 25 milhas, faz comunicações, voa direto, eletro. Gol 1925. Cotejamento correto, tráfego 11 horas, 10 milhas, Romo Oeste, passando 085, acessão 200, Alfa Tango 72. Gente, gol 925. Próximo ponto de espera da 90, pro acessão 3145. Papá, Romeu Lima, voo em condições suaves com Pro Norte. Passei Pro Norte? Corrigindo para 045. 045, ah, valeu. Trip 5488. Para evitar tráfego, curva esquerda, curva direita para a 140, descendo ao nível 060. Direita 140, descendo 060, confirma o limite? Limite vai nessa prova por 10 milhas. 10.007 Point 18.6, Canet 1014, thank you. Portugal 022. Web 6720, mantenha a posição antes do ataque de Juliette. Após a passagem do Airbus da Portugal, ingresso a Juliette, posição 03. Positivo. Se agilizada, daria pra gente entrar pra 3. Tá quase chegando na Juliette. Diga, sai. Reporte da 022 Ground. Boa, pro Portugal 022. Ok, give way the Boeing from website, taxing via main apron, then taxing to holding point, ok? Giving way to WebJet and then holding point, Portugal 022. 6720, Juliette, portão 03. 03, graças à coordenação, 6720. 5488. Voo número 2, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro 1014. 060 na Mare, 1014, no número 2. Salvador, voo 601 na escuta, formação vista, cruzando 200. Voo 1601, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 070 na chegada Ponce. Altímetro 1014. 070, chegada Ponce, 1014, com 601. Voo 1925, da presente direto Elefant. Elefant, 1925. TAM 3190, reautorizado, descida para 3 mil pés, altímetro 1014. 3014, 3190. Aeronave acionada 2000, poderia confirmar novamente o, a procedência, o destino e a matrícula? Zero, obrigado, Valdemar. Passão para Fluís. Papa Juliette, Juliette Mike, mantém condições visuais, altímetro em Salvador, no 014. Da presente rua, toma rumo da rotatória, reporta visual com a pista. Acione código transponder 0244. Correto, confirmado o PLB. Não foi copiado o PLB. Agora sim, 02. Oi, Salvador, boa tarde, 3145 da TAM, cruza 2400 para o 360 da EL. Contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída da EL, após lida direto, bridge. Lida bridge, 3145. Trolho gol 395, estabilizado, aliás, 190. Passou o marcador externo, agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 869, 395. Salvador, boa tarde, voo no 395. 8 alterna, 126, decimal 0. 28860, boa. Boa. Voo número 2, autorizado, 4 mil pés, altímetro no 0, 14. 4 mil pés com 104, voo número 2. Uno 601, desça para o nível 050. 601, desça 050. 601. Autorizado pouso por Bravo de Luiz, que 110, 8 9. Portugal, 022, holding point, runway 10, ready for departure. Same name, hold position. Holding position, Portugal 022. Lima tem o... É Portugal 022, line up and wait. Line up and wait, runway 10, Portugal 022. Autorizado final do X-ray, 2014, para a comunicação 319. 5488, estabilizado no lock. Torre 118, decimal meia dúzia. 6086, obrigado, mano. Boa noite. Boa. 3190, inicia a redução no 809, siga trato na aproximação, Alfa Tango 72, passando agora a posição Duna. Redução 180, 319. Água Check. Romeu Lima, visual com a pista no set. Visual, Romeu Lima. Torre, ONU, ONU 8, decimal Medusa. É, meu. Dive, Romeu Lima. Romeu Lima, continua aproximação, reporte final 3 milhas, 17. Torre, Romeu Lima. Brock Luiz, que é o Zulu 8, frequência livre. Alfa Juliette, portão 02, segundo 395. Tan 3567, copia. Afirma, pronto para a cópia. Tan 3567, Brasília, aprovado nível 380, via peso 17. Recola da pista 10, perfil de saída arbora, elefa com curva à direita. Transponder 5175, controle 120, decimal 80. Autorizado nível 380, via upper Zulu 17, a saída no perfil da Arbor Eletra. Chamando o controle no 20 decimal 8 e aciona o código 5175, nossa posição é portão 5. Chamson 3567, correto, Chamson. Chamarei, obrigado. Portugal 022 Portugal 022, ele contacta com o departure, climb to flight level 370, book departure, zip para transition. Level 370, book departure, zip para transition, Portugal 022. Positive 5488. Trip 5219, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.0. Controle. Ainda só está afinado, levando o trip na final, Romeu Lima. A ONU alterna, ONU 33, decimal 25. 25, ONU 33, 25, A. Foco. Está vendo o localizador. Torre, 118, decimal, meia dúzia. 186, boa. Número 2, autorizado a final do procedimento LS X-Way. Desça para 2 EUPES, reporte estabilizado. 2 EUPES, autorizado X-Way, portaria estabilizado. Gol, número 2. 3190, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 3190. Alterna, 126, decimal 0. 288-260, obrigado. Então desce para 040. Gol, 1601, desça para 3 mil pés. Altímetro no 0 no 5. 3 mil pés, 0 no 5, gol 601. Gol 1601, reduz a velocidade 2009. 2009, 601. Taxi via Kilo Pátio 3, posição 04. DP. Salvador, ground, good day, Condor 077. Which departure route can we expect? 777, Victory Formation, stand by to clear. Standing by, contact 077. Número 01, sob operação, mantenha presente proa, limite localizador. Coração, mantenha presente proa, limite localizador, Gol 601. Gol 077 ground. Condo 077, go ahead. Ok, expect Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha and Dizzy Par Transition, Zulu, India, Papa Alpha Romeo. Reduz a velocidade 180, nós aguardando o vetor final para o localizador, desça para 2.000 pés. Relaxa, 180, 2.000 pés, aguardando o vetor, Gol 601. Controle, boa noite, Azul 4206. Boa noite, Azul 4206, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro 1015. 050 Mari, 1015, 4206. Estabilizou X-Ray, o Gol número 2, Campo Vista. Torre, 18, decimal 612. Vento meio, boa. Boa. Gol número 01, esquerda pro 130, reporte estabilizado. Autorizado a final. Esquerda 130, reporte estabilizado, Gol 601. Salvador, boa noite, Gol número 2, final da 0, Pachata Salvador. Número 2, continua a aproximação, aguarde, pista de pista. Aguarde, menino. Dando solo aos 25, direito 219. Direito 219. Controle, Juliette, Max, autorizado a descer para o meu pé. Autorizado a descer para o meu pé, mantendo a separação visual com solo, papapá, Juliette, Juliette, Mike, reporte visual com a 17. Reporte visual com a 17, Juliette, Max. Condo 077 right to copy. Condona, minha garão. Torre, 118, decimal meia dúzia. 86, minha garão. Autorizado ao final do procedimento Electric Straight, essa para 2.000 pés, altímetro no 015, reporte estabilizado. 2.015, chama estabilizado. 022, contact now receive center, 126, decimal 85, if unable 125, decimal 45. 126, decimal 85, unable 125, decimal 45, Portugal 022, bye. Bye. 301, continue a aproximação e aguarda a pista livre. 301, guarda. Chama a torre 118, decimal 62. 118, 62. Torre Salvador, boa noite. É o Papa Vapa, Juliette Mike. Juliette Mike, reporte final de 3 milhas para 17. Eu passarei o final de 3 milhas para 17, Juliette Mike. Número 2, livro. Número 2, 1, 2, 1, deixa eu morar. Um livre pouso, uma centena, 8, 9. 601, até pouso ali, pistão no zero. Alfa Juliette 09. Condo 077, right to copy. 077, go ahead. Condo 077, clear to destination, Echo Delta, Delta Foxtrot, flight level 330, via Peso 10 until November, Tango Lima, then via flight plan route. Take off from runway 10 after departure, left turn, Puka departure, Z-par, transition, escort code 5161, departure control frequency 120.80. Aqui está visual com a aeronave cruzando a 17. Departure, Z-par transition, Papa Zulu 10 LA to November Tango Lima, flight level 330, squawking 5161, departure frequency 1208. Connor 077, after November Tango Lima via flight plan route. After NATAL flight plan route, Condor 077. Condor 077, read back, correct, coming ready. We'll call 77. Gumi 01, nós 31, no direita, 121, decimal 9. 219, boa noite. Mac, só os 32, estacionamento, 45? 44, Juliette Mike. Deck track autorizado, reporte está livre. Deck track, me portarei livre. 01. Puxa back só no mesmo. QNH 1015, reporte ao término, Mike Juliette Romeu. E acionamento chama para o táxi. Acionação livre chama para o táxi, 3567.